EA Antenna Web. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de Electronic Arts, a primeira desde que se iniciou esta nova etapa no canal 1 da Antenna Web. O programa Electronic Arts passou de 15 para 30 minutos. Inicialmente o programa ia por às terças-feiras às 20h15 e tinha então a duração de 15 minutos. Havia todavia algumas obras que eu gostaria de trazer aqui ao auditório e de facto não trouxe, precisamente porque tinham mais de 15 minutos ou porque ficavam muito perto disso. Às vezes não chegavam aos 30, mas teriam como 16, 17 minutos, então já passaria só a gravação do tempo. A de hoje também passa um pouco, mas... enfim, é uma exceção à regra. A Little Noise in the System, de Pauline Oliveros. Uma composição interessantíssima, que foi, aliás, originária da passagem de 15 para 30 minutos do Electronic Art. Uma composição que tive o prazer de conhecer já há alguns anos e que desde logo me impressionou de uma maneira realmente notória. É daquelas coisas que parecem pequenas, e são de fato pequenas, mas que podem constituir uma grande composição. No caso, uma grande composição. Estes Little Noise in the System que nós vamos aqui ouvir são precisamente isso. Pequenos sons, ruídos, coisas breves, mas que... organizadas da forma como estão, nos transportam para um cenário realmente... é necessário explicar, porque realmente isto é um cenário surreal, será uma expressão mais correta, surreal. E por isso mesmo então decidi partilhar convosco esta obra de Pauline Oliveros, como disse, e que é aliás a única obra, porque tem 30 minutos essencialmente, tem um bocadinho mais, alguns segundos mais, mas enfim, 30 minutos. E é a maior obra eletrónica que eu conheço. Não perde qualidade por ser grande, mas pelo contrário, tem realmente muita qualidade. São 30 minutos de uma viagem interessantíssima. Eu acho que ao fim de quando chegar ao fim vai realmente sentir que valeu a pena esta viagem. Vamos conferir então, e sem mais longas, de Pauline Oliveros, A Little Noise in the System. Boa noite e até à próxima semana. Antenna Web.